depois que inventaram as outras coisas, aí tudo se perdeu. Ninguém mais caça, ninguém mais colhe, ninguém mais cria. Só sabe onde ir buscar. E aí tem que ter muita bandeira, porque quer tudo, mas não sabe de onde vem. Sabe de onde vem a bandeira, né? Do suor, às vezes do suor além. O senhor sabe o que é bandeira que eu estou falando? Dinheiro. É, sim, dinheiro. Sim. Pronto, dinheiro. Sim, sim. Pataca, moeda. É importante insistir e aprender onde foi que não deu certo. Aí faz diferente. Aí pode não dar certo de novo. Aí faz diferente de novo até conseguir. Mas desistir não é opção, não. E o senhor ensina a gente a ver também que o que eu fiz pode não ter causado o resultado que eu queria, mas alguma coisa entrou, sabe? Errar não é fraqueza não, meu filho. Errar é desistir no primeiro erro. Isso sim é uma fraqueza grande, desistir no primeiro erro. Aí vai aprender o quê? Nada. Só errar. Não vai aprender a consertar. Vou aprender a fazer certo. Não é de briga, não, como nem de briga eu sou. Não vou de entrar em briga, não, porque se eu entro em briga eu sou obrigado a ganhar. E toda vez que alguém ganha, eu tenho que sair perdendo. Como é que o homem disse? Ele disse assim: numa guerra ninguém vence, não existe vencedor, né? E a melhor batalha é aquela que não é travada. A palavra não é minha não, já ouvi dizer. Mas eu acho que ia ser. Igual é moço que vai badalar mais eu. Graças a Deus. Com a vossa licença e permissão. Envolvido. Qual que é o nome do senhor? Mané Mineiro. Como? Mané Mineiro. Mané Mineiro. Esse é o nome de uma falange? Não. Não. Eu sou só um, mas tenho um rumo de mineiro. Certo. Não tem falange de Mané Mineiro, não. E essa é uma linha de vaqueiro ou de boiadeiro? Ou os dois nomes se referem à mesma coisa? Não. Vou rezar para explicar. Me chamaram de boiadeiro, boiadeiro eu não sou não. Me chamo Mané Mineiro, boiadeiro é meu patrão. Quem entende mais ou menos o que é a lida com gado, sabe dizer a diferença. O boiadeiro é o que leva a boiada de um canto para o outro. O vaqueiro é quem domina aqui. Vai buscar o desgarrado. Ah. O vaqueiro trabalha com o boiadeiro. Mas nós somos companheiros. Nós chamamos de patrão só para entender para quem é o nosso serviço. Mas na lida nós trata tudo como igual. Né? Na terra e no encanto. Do mesmo jeito. Por isso que é permitido que nós venhamos do jeito que nós vivemos em terra. Do jeito que nós vivemos em carne. Sim. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? Eita. Tem só uma, tem uma. Eu não sei dizer qual a maior, não. Uhum. Não, eu posso falar aqui. Que pouco eu lidei com gente. Dei muito para o animal. Achei uma covardia botar na terra para lidar com gente. nem serviço, nem trabalho, eu ia negar dessa vez. Eu gosto de desafio. Eu tô me saindo bem ultimamente. Muitas pessoas dão o nome de as suas obrigações e desafios, de dificuldades, e não gostam de ver como obrigações civis e morais para com a família ou a sociedade. Qual que é a diferença para o senhor, por gentileza? Diferença de quê? Entre obrigação e desafio, problema. As pessoas dizem, ah, isso é um problema, não estou gostando, estou passando por um desafio, e daí vai ver, era só uma obrigação que ela tinha. Para mim, o desafio é algo prazeroso de cumprir. Uhum. Então, se é prazeroso, não é obrigação. Se faz por obrigação, é melhor nem fazer. Isso é mal feito, toda vez. Na vista de quem fez ou na vista de quem se serviu desse fazer. Sempre alguém vai sair insatisfeito. Em outras palavras também, estudando até um pouco mais esse assunto, nós temos deveres para conosco mesmo e para com o próximo na vida em sociedade? Sim. Quais são? Já tenho que dizer tudo. O maior dever é respeitar, não? Respeitar. Acho que esse já pode cobrir os outros. Sim. E respeitar o que pede, respeitar o que recebe, respeitar o que escuta, respeitar também o que diz. Que às vezes nós dizemos muita coisa e não faz muito do que diz. Posso dizer que eu procuro fazer tudo o que eu digo. Quando se diz todo dever bem realizado, proporciona àquele indivíduo um direito. Quando a gente respeita, a gente tem direito a alguma coisa em troca? Tem direito a receber o respeito. Como é que eu vou te pedir uma coisa que eu não sou capaz de te dar? O senhor vê diferença na forma com que vocês sentiam a realidade no tempo de vocês e a forma com que a sentimos no nosso tempo hoje? Existe muito mais hipocrisia no nosso caso? Está tudo do mesmo jeito. A diferença é que hoje o povo consegue dizer e atingir mais gente. Mas raiva de um com o outro, desdém, sempre aconteceu. Aqui uma fala pequena alcança um monte de gente. Aí isso causa mais dor. Mas também quem faz uso dessa mesma coisa, que seja uma palavra pequena que alcança muita gente, também pode causar coisa boa. É só o jeito de fazer que muda as coisas. O jeito de dizer. Dizer só o não pelo não, às vezes dói. Mas dizer o não bem explicado porque dele, parece um sim, né? Sim. Claro. Deve existir na nossa sociedade um mecanismo de censura, deveria existir um mecanismo de censura para que as pessoas, fazendo uso do livre-arbítrio, não estrague a vida de muitas? O que é censura? Censura é privar de falar aquilo que se quer, do jeito que quer. Quem foi que inventou? Quem foi? Eu fico pensando, como é que Eu acho que eu estou entendendo. Bom, se eu não estiver entendendo, o seu médico. Claro que sim, claro. Alguém não pode dizer tudo. Não pode porque vai ferir alguém. Entendendo que não se deve ferir alguém. Por isso que alguém proíbe alguém de dizer alguma coisa, é assim? É. Ele censura aquela pessoa. Censura pra mim é sem apanhar. Censura. Sim. É. Se é pra existir, alguém que dita? Acho que é pra existir é juízo em cada um, pra ninguém precisar dizer o que é que pode e o que não pode dizer. Juízo é melhor do que esse negócio de censura. Sim, sim. Mas juízo é muito raro, não é um pranto que dá em qualquer chão. Nem come qualquer coisa para criar. E se come coisa boa, dá boa cria. Se come coisa ruim, nem cria dá. Certo. Juízo não é como semente que germina em qualquer solo. Claro. Tem gente que diz assim, toma juízo. Aí diz, quantas gotas. Cria juízo. Aí responde, eu não sei o que é que ele come. É só a desculpa de dizer assim, eu não quero criar juízo, não quero tomar juízo. Mas também tem direito de não querer. E tem o dever de aceitar as consequências de não querer. Quando a sociedade fala de um ser humano que prefere seguir o caminho das drogas e ele diz, a vida é minha, eu faço o que eu quero, e a sociedade não quer que ele faça isso porque supostamente sob o efeito da droga atrapalha os processos naturais da sociedade de viver bem. Como fica essa situação? Até onde é o direito dele de fazer o que ele quer, porque o corpo é dele, no final das contas. É um problema grande, moço. Eu entendo que é sociedade, mas eu preferia que fosse comunidade. Eu não sei muito como é viver assim, que eu sempre vivi no mundo com pouca gente ao meu redor. Muito mais animal. Cara de mata, de tudo. Mas as gente que eu conheci ainda bem foi boa. Teve as ruins, né? Sempre tem. Sempre tem os ruins. Os ruins são pouco, mas é porque eles fazem um estrago grande. Que às vezes os bons são muito calados. Ser bom não é a mesma coisa de ser besta. Diferente. Só existe o besta porque existe quem se vale da besteira dele, né? Besta é animal, não é? Né? Besta é um animal. Sim, sim. E é uma palavra que pode dizer sim. Porque se o animal soubesse a força que ele tem, né? Ele não deixava um vaqueiro só dominar o aroma de animal. Onde um bicho daquele que pesa não sei quantos arruba podia me derrubar muito fácil. Aí quem tem força, como do animal, usa o quê? A inteligência. O vaqueiro é sabido das coisas. Sabido, bem, bem sabido mesmo, de verdade. Vaqueiro não fala como o povo fala bonito, mas falar bonito e fazer feio não adianta muita coisa. Sim, sim. E sendo que falar bonito para uns é uma coisa, para mim falar bonito é quando dá para entender. falando palavras difíceis que não dá para entender, para mim é feio, não dá. É. A fala já serve para entender, para comunicar, não é? Sim, sim. Então, para que inventar jeito difícil de falar coisa tão fácil? Qual que é a diferença entre ser bom e ser besta? Ser bom é ajudar, é fazer o que é bom. E ser besta é deixar o povo montar em cima. Deixar o povo fazer o que quer. Deixa aqui. Fazer o que quer consigo. Eu ainda acredito que cada um pode sim fazer o que quer. Agora, se deve ou não, é o juiz que vai dizer. Quanto tem. Claro. Quando se diz, se educassem as crianças, não precisariam punir os adultos. O que o senhor entende com essa colocação? Precisa de me dar mais? Tá bem explicado. Sim. Eu acho que isso é certo. É, tem mesmo que cuidar quando é miúdo, né? Que é, não é a hora que estão aprendendo, mas aprendendo não. Aprendendo todo mundo tá direto. Mas é a hora que tem mais facilidade de aprender. Quando é miúdo. Quando é grande a cabeça tá grossa. Tá duro, o coração tá. Agora pedra quando não se ajeita, quando é pequeno. Pode botar o exemplo de uma planta, né? De uma árvore. Que ela, quando eles crescer solta, tem uns que dá uma fronda bonita. Aí tem uns que precisa podar. Pra ficar uma fronda boa. Às vezes cresce só para um lado ali torta e o galho pesa só para um lado e quebra, às vezes cai em cima de alguém. Mas ninguém pergunta para a árvore se ela quer ser cortada. Né? Só sabe que se cair o galho vai machucar alguém. Antes de querer mudar alguém, é fazer entender o porquê que tem que ser mudado. Uhum. Impor a mudança para cima de alguém é meio que nada. E aí, no lugar de ajudar alguém a mudar, faz é deixar mais zangado. E esse que está sendo querendo, né? Que o povo está querendo mudar, esse. Faz é perder tudo, como é que diz, tudo crédito de alguém que quer ensinar, que quer mudar. Mudar ninguém muda não, de verdade não. Aprende a viver melhor. Não dá pra mudar? Dá pra aprender a viver melhor. Melhor consigo, melhor com o outro. Até animar aprende, que é besta. Tem muitas palavras que tem muito sentido. Né? Depende de onde a gente coloca. É igual a candeia. Pode iluminar, pode queimar. Depende de onde bota. O que, que o senhor acha que seria um equivalente a uma educação para a paz? Paz é sem. Paz é ausência de guerra? Esse é um bom questionamento. Entender. Entender primeiro o que é paz para cada um. Sim. Entender também o que é guerra. Tem guerra que é entre dois ou mais, tem guerra que é só com um. ele com ele mesmo. É a pior, meu filho. Quando é ele com ele mesmo. Vontade, brigando com discernimento. E aí, às vezes a vontade é mais forte. Por isso se faz as coisas. Porque as coisas ruins é bom. Porque se fosse ruim, ninguém fazia. É bom sim. Encher o pote de cachaça é bom. E depois continua sendo? Não sei. Acho que não. Mas aí se faz de novo é porque achou bom depois também. Ou então porque valeu a pena passar o bom e depois o ruim. E aí? Eu acho que ninguém deve dizer pra ninguém até onde que é bom e até onde que é ruim. Cada um vai saber o seu pisado. Eu posso pisar numa lajota de barro, que é mais fácil de quebrar. Porque eu tenho entendimento que a lajota vai quebrar primeiro do que meu pé. Eu não sou doido de quebrar uma lajota de pedra, porque eu sei que vai quebrar meu pé. Eu quero meu pé inteiro. Preciso dele. De mesmo jeito é as ações de cada um. Se faz, já passou por tudo. Vai passar de novo. Então achou bom. Mas isso que eu estou falando não é uma verdade absoluta, não. Cada um que já sofreu por alguma coisa é que sabe. E se faz de novo, talvez porque não teve o aprendizado como se devia. Mas eu não posso determinar isso também. É muito mistério para resolver numa conversa só. Sim, senhor. Então, na sua resposta, o senhor chama a atenção das pessoas para que, antes de responder o que é uma educação para a paz, tem que entrar num acordo do significado das palavras. Da paz, se é ausência de guerra. E para saber o que é guerra, tem que ter muita conversa. Mas eu estou entendendo o sentido que tu está falando. Sim, senhor. Que é como no começo do que eu estava falando. Quando cuida do miúdo, como é? Cuida do miúdo para não bater no grande. É uma punição. Então é melhor que aprenda a fazer o que não é bom, porque aí não precisa ser punido. E para punir gasta muita energia. Gasta muita coisa. Então punir sai mais caro. Melhor cuidar do miúdo da agora. Eu conheci um moço que me dizia assim: eu não bato em criança ruim não, porque eu tenho pena. Eu deixo eles crescer, aí depois eu mato. Porque aí não tem mais pena, né? Não concordo com isso não. E uma coisa também não pode fazer é achar que o miúdo não tem entendimento das coisas. Tem sim. A coisa que ele mais tem é entendimento. Primeiro que o menino, quando nasce, tudo que ele quer é com choro. É fome, é sono, tá sujo, chora. E aí vai aprender que toda vez que chorar ele tem o que quer. Aí nós que já somos grandes tem que deixar chorar. Entendi, dizer assim, ó, entende? Que não é só tu chorar que tu consegue as coisas. Aí é o primeiro entendimento. Primeiro entendimento não é só chorar para conseguir as coisas. Só para o pessoal escutar aqui, viu? Primeiro entendimento é dizer, quando já consegue ver que o miúdo já consegue entender, né? Que não adianta dizer para um menino que nasceu agora, aí é louco demais. É dizer que não é chorando que consegue as coisas. E não é toda coisa que quer, que se precisa também. Querer, todo mundo quer tudo, mas o que precisa é só o que recebe. Quer muita coisa para não saber segurar, só tem duas mãos. Vai querer três melancias, botar outra onde? Segurar no dente? Não dá, que não tem cabo. Na boca também não é grande. Querer demais, às vezes só atrapalha. Aí quando consegue, não sabe o que fazer. Aí fica doido. Aí perde o juízo. Com essa consciência, todos deveriam estar contentes com o que têm. Não. Não é bem assim. E aí não tem mais para onde crescer? Tem que crescer, tem que evoluir. Ficar preso só no que tem, mas é ter e conseguir segurar. E entender que se tem hoje um cachimbo, preciso só desse, eu tenho duas bocas. Mas é bom que eu tenha como conseguir outros e eles quebrar, ou então consertar o que eu tenho. Mas para isso eu preciso de ter outro cachimbo? Não, eu preciso aprender a consertar o meu. E se eu não conseguir aprender, eu tenho que aprender a fazer alguma coisa para ter outro cachimbo. Tá entendendo? Sim, senhor. Estou rodeando demais, não, né? Senhor. É assim que o povo vive. Quem não sabe plantar, sabe criar um bicho. E aí, mata o bicho, dá um pedaço de carne para quem tem a planta, quem sabe plantar, e quem planta dá para quem só sabe criar o bicho. Só que depois que inventaram as outras coisas, aí tudo se perdeu. Ninguém mais caça, ninguém mais colhe, ninguém mais cria, só sabe onde ir buscar. E aí tem que ter muita bandeira, porque quer tudo, mas não sabe de onde vem. Sabe de onde vem a bandeira, né? Do suor, às vezes do suor além. O senhor sabe o que é bandeira que eu estou falando? Dinheiro. É, sim, dinheiro. Sim. Pronto, dinheiro. Sim, sim. Pataca, moeda. Só abrindo um parênteses aqui, quando o senhor trouxe isso, esse assunto, a nossa consciência, pedi uma reflexão de vossa parte. Quando as pessoas dizem espírito não pode falar de dinheiro, espírito não sabe da atualidade, e que muito menos um espírito de verdade não ia falar dentro dessa tecnologia, porque espírito incorporado não faz isso, não. O que o senhor responderia? O que é velho, o que é antigo, o que é novo? Gente, eu primeiro, para ajudar o povo da terra, tenho que saber da necessidade deles. Se o povo da terra vivesse ainda no tempo da caça, eu ia ensinar a caçar. Mas se eu ensinar a caçar esse povo aqui, eles vão morrer de fome. Mas não ensina a caçar, mas é em outro sentido. Um empregador bom. Então a gente volta tudo por tempo que era bom, né? Quando caçava, né? Quando plantava. Mas não dá mais para voltar. E se foi consentido para cada um ter outro jeito de viver, que não seja só caça. Então, nós somos um espírito, mas não somos doidos nem sem juízo, não. Nós sabemos o que é que anda acontecendo com os filhos. Nós não fazemos o que os filhos fazem. mas nós entendemos a necessidade de cada um. Sim. Tem um pedaço da pergunta, né? Eu posso repetir? Primeiro o senhor respondeu que espírito sabe sim conversar na nossa linguagem e se adaptar às necessidades dos nossos tempos. A segunda questão era se o que as pessoas podem dizer que um espírito de verdade não vai falar para a gente através de uma tecnologia dessa, é o médium se fingindo. Meu filho, primeiro que eu estou olhando para tu, estou conversando é contigo. O que tu vai fazer com isso aí é responsabilidade tua. Sim. E minha, porque quem está dizendo sou eu. É. E eu estou respondendo as perguntas tuas. Igual uma consulta. É uma consulta. É. Se tu conseguir gravar na tua cabeça tudo que eu estou dizendo, tu ia precisar desse diabo aqui, não. Sim. Aí tu mesmo ia dizer, só que o povo não ia acreditar em tu. É. Porque tu é o do mesmo plano que eles. Sendo que já vieram muitos do mesmo plano de você, mas mesmo assim o povo ainda não acreditava. Mesmo nós vindo até tem gente que não acredita. Deixa eles. Não vou me vingar nem nada. Tenho mais tempo de fazer isso. Eu tenho mais de cuidar de quem está me ouvindo. Aí cada um que não acredita no que eu estou falando, ou que quem está falando sou eu, que é o meu outro jeito de se ajeitar por aí, tem muitas crenças, não tem? Então cada um se ajeita onde dá. Se quem está ouvindo eu falar não está aqui só de falta de tempo, está fazendo bom uso dele. Mas esse bom uso tem a ver com cada um que está me ouvindo, não tem que perder tempo, né? Tem gente que perde tanto tempo com tanta coisa. E eu não peço nem que acredite no que eu estou falando, não. O que é o espírito que está falando. Mas se eu falar, servir para quem está ouvindo, já me dou por satisfeito. Não precisa cair de amor pelo Mané Mineiro, não. É só fazer ou procurar fazer o que eu estou falando. Isso se condizer, né, com a realidade de cada um. Tem gente que ouviu o que eu estou falando aqui, vai dizer que é tudo errado, que eu estou variando, que deve ter alguma coisa dentro do meu cachinho. Tem, basei, achei. Que assim seja. Seu Mané Mineiro, o que a gente pode aprender com os animais? Primeiro que eles não matam sem necessidade, só matam para comer. E quando mata um animal que não come, é para continuar vivo. E o povo mata por nada, muitas vezes. Por nada para mim, né? Pra vez, muitas vezes para eles é tudo. Fazer coisa que prejudica alguém sem ser por defesa. E às vezes, muitas das vezes, nem precisa se defender, né? Já tem a lei aí para isso. Mesmo para quem não acredita, a lei está aí para quem acredita e para quem não acredita. Não precisa acreditar na lei, nem ter escolhido seguir, não. A lei já existe. Não foi eu que inventei. Nem ninguém da terra. Já existe. Desde quando o tempo é tempo. Então a gente também pode entender, ainda naquilo que o senhor falou lá atrás, sobre colocar limites, censurar as pessoas, que a própria lei já faz isso. Ninguém tem que querer mais do que aquilo que a lei promove, como justiça entre os homens. É isso. Uhum. Claro. base. O senhor acredita que é justificável eu dizer que faço mal às pessoas porque os espíritos que me influenciam a fazer isso? Ah, tem caso e caso. Senão vamos falar do capiroto, do cabruto, né? Aí fazer as coisas ruins de ruim pensamento para botar a culpa em alguém. Mas tem sim, tem espírito que vai fazer o povo fazer coisa ruim, sim. É. Inclusive um espírito que já mora dentro de si, que não é ali, é seu mesmo. Aí quer botar em outro espírito. Porque quem já faz maldade por si só não precisa de influência de ninguém. O senhor quer dizer que as pessoas devem abrir a consciência que existe um espírito dentro dela se referindo a ela própria? Sim. Encarnada. Sim. Claro. Sim. Mas que existe também influência de espíritos alheia. Certo. Algo que já tem um vaso no corpo físico. Tem um ditado que diz o seguinte: quem não pode com mandinga. O senhor já ouviu esse ditado? Termine. Não carrega patuá. Tem uma explicação que diz que mandinga era um feiticeiro muito sábio que veio da África. Era um grupo de feiticeiros muito sábios, os mandingas. E quem não pode com mandinga não carrega patuá, ou seja, proteção. Explica pra gente um pouco do papel da proteção. Por exemplo, um rosário no bolso, será que me protege? Fala pra gente um pouco do papel das proteções e se elas são verdadeiras e realmente nos protegem do mal. As proteção não está no bolso, está aqui. Só que para fazer nascer aqui tem que trazer algo no bolso. Necessidade não é da espiritualidade, é do povo da terra mesmo, dos encarnados. Mas dentro desse patuá vai alguns elementos que são, como é que chama? É? São coisa que dispara energias quando vem algo de ruim. E essa energia combate. Mas só funciona em quem tem a proteção aqui. É uma ligação do que acredita com os elementos que tem no patuá. Claro. E tem uma forma ou uma fórmula única de ter o corpo fechado? Única não. Tem várias formas. Tem. A mais eficiente é a boa prática, né? Fazer o bem. Não dá para alcançar quem está embaixo, não dá para alcançar quem está em cima. Quem está em cima, que eu digo, é quem faz coisa boa. É como pegar uma pedra e uma cabaça e jogar no rio. Cabaça boia e a pedra afunda. Maldade é pesada. Aí ela afunda, a cabaça aqui em cima. Pergunta a pedra se ela consegue subir para quebrar a cabaça. A pedra é dura, pesada. Se eu tacar a cabaça numa pedra, quem quebra é a cabaça. Só que a pedra não vai alcançar a cabaça. Nem ela querendo, a não ser se uma mão jogar a pedra contra a cabaça. Aí é onde está. A mão, que mão é essa? A mão de quem tem maldade, que pega essa energia pesada e joga na cabaça. E às vezes a cabaça até quebra. Mas quando pensa que está prejudicando a cabaça, aí é que se engana. A cabaça quebra, explode um bocado de semente. Aí nasce um bocado de pé de cabaço que vai dar uma ruma de cabaço. Isso estaria ensinando a gente a aceitar a maldade alheia porque multiplica a bondade? Não, não aceitar não. De jeito nenhum. Agora eu vou me matar para fazer o bem. É melhor fazer o bem enquanto eu estou vivo, né, não? E depois do desencarne pode fazer mais bem ainda. E quem se afetou com esse bem, é como se a minha cabaça quebrasse por si só, sem precisar da pedra jogada. Porque quando joga a pedra, interrompe o processo. Então, quando se faz, pega uma energia ruim e joga em alguém bem, está querendo fazer, interromper os processos. Entende? É. Acontece a mesma coisa, quebra a cabaça e espalha. Só que interrompe as coisas, os processos naturais. Sendo que com pedra ou sem pedra, a cabaça quebra do mesmo jeito e espalha a semente. E a cabaça tem um tempo certo de quebrar, ela não quebra verde. Só quebra quando está seca, quando chove, quando molha. Porque não adianta espalhar a semente quando a terra está seca. Cabaço passa o tempo todinho lá, seca, esperando a chuva dar. Aí quando dá a primeira chuva, como ela está quente ainda, ela quebra. Aí ela espalha no tempo certo, no tempo de molhar a terra e nascer tudo de novo, e multiplicar. Por isso o problema que o povo não consegue entender. Quando interrompe as coisas do jeito que é pra ser, causa um fuzuê danado, e pra ajeitar isso tem tempo. Nós explicar as coisas dessa forma, que às vezes não dá pra entender direito, né? Mas é a forma que nós entendemos. Tem gente que não sabe nem o que é o cabaço. Só sei porque eu tocava birimbau. Então, hoje já atrapalhou os processos, né? Vai pegar o cabaço antes dela quebrar. Não foi não. Como é que quebra o cabaço? É. Mas é só um jeito de dizer. É um jeito de explicar. Sim. O senhor acredita que a religião combate o mal no mundo? Corrigindo o erro dos outros? Apontando o erro dos outros, pedindo para que eles se corrijam? É a melhor forma? Não é religião que aponta o erro dos outros. É quem pensa que está fazendo parte da religião, sem estar. Mas veja que sempre que alguém vai dizer o que é certo e o que é errado, é dentro do que sabe, do que viu. E quando faz isso, está desrespeitando e dizendo que não existe tudo que a outra pessoa aprendeu e viu. É como se tu viesse dizer para mim como é que eu tenho que lidar com o meu gado. Eu podia até deixar, mas aí o meu gado não conhece tua voz, não conhece teu aboiar. E aí ele vai te matar. Só pelo fato de tu tentar dominar eles. É igual como tu querer me ensinar algo que não vai ter serventia para mim. Igual como fizeram para os índios, né? Os índios já viviam muito bem. Muito bem mesmo. Mesmo com as suas guerras. Mas não, vai ensinar que o bom para o índio é isso. Ensinar não, obrigar. E aí? Não deu certo não. Deu muito certo não. Acredito que quando tá tudo certo, não tem ninguém que se meter para mudar as coisas que estão dando certo. Só porque de onde vem, o certo é desse jeito. Quem é que detém o certo, moço? Quem é? Me apresenta. Na terra, pelo menos, não conheço ninguém. Olha que eu conheço muita gente da terra, viu? O senhor me fez lembrar uma colocação do senhor, de um espírito que se apresentou como Tata Caveira, e disse assim: quem é que é santo na terra, moço? O senhor me jaguabenta. Não tem. Nem eu sou. Ah. Se eu fosse santo, eu não estava incorporando aqui. Uhum. Se eu estou trabalhando é porque eu tenho medo. Claro. Eu gosto de estar por aqui também. Quanto me for permitido e necessário. E só o meu gostar não adianta não. Tem que ter o que fazer. Por isso que eu vim conversar contigo. Sim. Não é para fazer floreio, não. Não. Porque tem o que fazer. E é isso que eu estou fazendo. Sim. Quando alguém contraria o senhor, e aí dá aquela vontade de ficar magoado ou rebater com ira, o que o senhor escolhe fazer? Rebater com chicote? Moço, para me contrariar, primeiro tem que ser muito burro. Primeiro pela força que eu tenho. Não que eu vá usar ela contra alguém. Mas eu posso. Mas eu só cobro juízo de tu porque eu tenho. Então não vou estar no meu juízo se eu for lá piar tu. Se tu tá fazendo algo de errado, então a lapiada já vem certa. Não precisa da minha intervenção não. Mas eu também não fico ali a isso. Sim. Fico olhando uma lapiada. E às vezes o povo pensa que fui eu. Tem mais gente para eu orientar do que gente para eu lapiar. Então me ocupo com quem ainda quer receber orientação. E às vezes nem gosta de mim. É quando não gosta de mim, vem outra entidade que gosta. E fala o que eu queria falar. Talvez esse não me desse ouvido. A gente se ajeita de todo jeito, meu filho. Quando nós quer fazer o que presta, nós dá jeito para tudo. O senhor explicou numa situação onde o senhor estivesse envolvido, mas dá um conselho para nós em interações nossas. Quando alguém fica nos contrariando, como é a melhor forma de interagir com aquilo? Acredito que buscar entender por que que pensa diferente de mim. Porque não nasceu assim, pensando assim. Alguma coisa aconteceu. Vou procurar saber primeiro por que que age dessa forma. Por que que fala assim, para me contrariar. Porque eu sei por que que me contraria. Porque é diferente do que eu penso. No meio da conversa, nós nem precisamos mais concordar, nós já viramos amigos. E eu não preciso mais te contrariar, nem tu me contrariar. Só conversar. Nós viramos amigos e tudo fica certo. Eu já entendi, por mais que eu não traga pra mim o que tu me falou, nem fico pra tu o que eu falei, mas nós já se entendemos, mesmo sem concordar. Dá pra se entender sem concordar um com o outro, viu? Então, o senhor está afirmando com todas as palavras que dá para se entender sem ter que concordar um com o outro? É, meu filho. Dá sim. Dá que já aconteceu várias vezes dessa forma. É que o povo não dá valor às boas experiências. Quando eu digo povo, é... não é todo mundo, mas uma boa parte, uma parte considerável. Mas nem tudo está perdido, porque diante das coisas que não deu certo, tem um bocado que deu. É só tomar como exemplo as que deu certo e tomar como ensinamento as que não deu. Aí fica tudo na paz. Questão. Uma pessoa quer fazer mal para outra. Vou dar um exemplo para ficar claro. Alguém quer fazer mal para mim. Só que essa pessoa que quer fazer mal para mim, ou para quem está assistindo, ela interpretou totalmente de uma forma diferente do que realmente aconteceu. E se sentiu magoado ou magoada contra mim. E agora quer fazer todo tipo de mal. Se eu chego na Umbanda e peço ajuda, o que a Umbanda vai fazer para me ajudar nesse caso? Proteção, primeiro. Uhum. A minha proteção é um gibão de couro para entrar no mato e não me arranhar nos espinhos. Mas eu não precisei entrar no mato, me espinhar, para depois entender que eu tinha que botar meu gibão. Os que vieram antes de mim já aprenderam o uso do gibão e para que ele serve. Uhum. É, vejo que responde as tuas perguntas, a grande maioria. É aprender com quem já fez. Aprender com quem já teve mais para trás. O povo quer inventar muita coisa. Respondi ou não? Os fundamentos continuam sendo a base de tudo. Fundamentos da religião. Do conhecimento. Nem precisa ter religião, não. Ah. Só ter conhecimento. E quem está na religião é porque ainda não conseguiu o conhecimento. Bom. Mas está no caminho. Conhecimento igual, mais ou menos parecido com autoconhecimento e sabedoria. Conhecimento. Certo. Então, o senhor falou que se as pessoas que estão assistindo tem alguém que as odeia, mas entendeu errado, porque no caso eu não fiz maldade pro outro, mas ele entendeu aquilo errado e não quer nem conversar. Continua dizendo que vai fazer todo mal contra mim ou contra quem está assistindo. A senhora falou, a primeira coisa que a Umbanda pode fazer é atuar na sua proteção. É isso? Em primeiro caso, sim, para que essa maldade não chegue. Uhum. E depois, volta ao que nós estávamos dizendo antes. Antes de dizer que o outro está errado, entenda por que que está pensando que o que eu estou falando é errado. Ou o que tu tá falando é errado. Deve ter alguma coisa. Se eu não fiz nada direto pra tu, pra que tu se magoe comigo, alguma coisa aconteceu. Nenhuma energia é abalada sem um retorno devido. Nenhuma energia é lançada sem mandar resposta. E se a pessoa que quer procurar ajuda na Umbanda diz assim, eu não vou na Umbanda porque vou matar um animal? E aí eu prefiro eu passar por as dificuldades que eu tenho que passar do que ver um bichinho inocente morrendo. O que o senhor responderia? Às vezes é falta de conhecimento, né? Bom, então é hipocrisia, né? Eu só aceito esse argumento de quem não come animal de jeito nenhum. Ou então quem não come planta. Quem não come nada. Quem come luz. Que não precisa matar o sol para comer luz. Que o som já ele consegue ser consumido pelas espécies sem morrer. Tem umas plantas também que podem ser consumidas sem morrer. Mas se come um bicho, vai comer ele vivo. Eu acho mais maldade. E quando se mata, na Umbanda, um bicho, não é pela maldade de ver o bichinho morrer. É pela necessidade do corpo e do espírito. Muitas vezes, meu filho, quem tem pena de um bichinho, de um animal, nem tem pena de um ser vivente. Por isso que eu digo que é hipocrisia. Não tem muito o que falar, aí fica calado que é melhor. Não conhece. É a mesma história de dizer que o meu certo é o teu, nunca vai ser, não precisa ser. Não tem necessidade do meu certo ser o teu. A necessidade que há é o meu certo respeitar o teu certo. Estamos certos todos assim. A gente já chegou nos minutos finais. Gostaria de pedir a sua mensagem final, por gentileza. Queria que cada pessoa, meu filho, fosse um vaqueiro, não para lidar com gado, mas em sentimento. Que faz o seu trabalho com honra, com verdade e com respeito àqueles que são dominados, os animais, né? Respeito. Entender que às vezes quando nós é bruto, é por uma necessidade do pouco entendimento daquilo que está sendo dominado. Para isso nós precisamos usar a força bruta algumas vezes, mas não é de nossa escolha não. Se eu chamasse o boi assim, ô boi, vem cá, por favor, e ele viesse, eu não ia usar o laço. Porque vai gastar minha mão, minha força, vai machucar o bicho, mas às vezes precisa. É, acredito que é melhor que não seja usada a força bruta. E quando for usada, faça uso com entendimento, até o limite, até onde pode ser usada. Porque pode sim ser usada a força bruta, e deve, mas dentro do entendimento, dentro da necessidade, para que não se machuque nem machuque o outro. Só faz com que ele volte para o caminho que era para estar. Só isso. Que assim seja. Antes da gente finalizar, a respeito da sua história de vida, tem alguma coisa que o senhor acha que seria importante a gente aprender nesse encontro de hoje? Essa última dita que eu dei, acho que já deu, não. Eu não gosto de falar do meu viver em carne. Muito não. Claro, sim. Não, só para deixar aí a oportunidade e o povo não ter perdido, né, essa possibilidade, se fosse da sua vontade. Mas realmente tivemos muito conhecimento registrado aqui hoje. E eu agradeço muito por isso. Meu filho, quando tu diz nós, é tu e o povo que está me ouvindo. Sim, senhor. Ou que vai me ouvir depois. Eu acredito que os que estão ouvindo, os que vão ouvir depois, e esses, às vezes, os espíritos que vêm assistir, né, estrada. Eu trouxe um bocado amarrado para cá, na força do laço. Foi? Foi. Porque o senhor viu útil eles ouvirem o que o senhor ia falar. E tem um cara que ainda está esperneando. Graças a Deus. Mas não consegue dominar. É. E às vezes um laço forte é uma palavra boa, meu filho. O laço forte, às vezes, não é nem bruto, é só uma palavra de conforto. É um laço bem poderoso, que não tem bicho que se escape. Por isso que eu digo que a força bruta tem que ser usada assim, mas com entendimento, com discernimento, para não usar força demais, para não se machucar e nem machucar o outro. Tem uns bichos que são mais bravos, outros que são menos. É. O senhor saberá dizer se é possível, e se não for, a gente vai ficar contente já de tudo que a gente já recebeu até agora. É possível dizer o número desses que o senhor trouxe e, entre eles, quantos se permitiram a mudança interior com esse trabalho do seu conhecimento passado para eles? Posso dizer número não, mas digo muitos que vieram para cá, até trazendo por mim, outros que já vieram com cada um aqui também. Certo. E contigo. Mas posso dizer que os que eu trouxe não estão satisfeitos ainda não. Então vão ter que trabalhar um bocado. Mas eles ainda estão debaixo do meu laço. Quando eu for bem acolá, eu levo eles para lá e nós vamos macumbar mais um pouco. E às vezes a insistência é que acaba vencendo. Nós insiste. E eu acabo conseguindo. Certo. Isso vale para quem é encarnado, para quem é desencarnado. Insistir. Insistindo que é bom. Sempre ajuda. Parece que o senhor também está ensinando que o fato de você não ver resultado agora não quer dizer que aquela atividade não somou para um futuro resultado. Sim. Ô, veja aí. Já foi uma luta eu consegui laçar. Eu não já consegui? Sim. Então, para dominar não demora muito não. E desistir a primeira prova é uma demonstração de fraqueza. Desistir depois do primeiro percalço é melhor nem ter começado. Desistir depois da primeira topada, arrancou a unha, mas não perdeu o pé. A unha cresce de novo e o pé está inteiro. Aí desiste da primeira. Ah, se eu sou de desistir de primeira. Claro. E é um entendimento de que, apesar de não ter mudado o quanto precisava, Alan, mas o tanto que já se fez, já estou de bom grado, já estou agraciado. Alan. Porque fez às vezes o povo se cobra muito, meu filho. Quer fazer tudo de uma vez só. Mas não adianta, não. Querer fazer tudo de uma vez só. É melhor fazer devagar. No tempo de cada um. Porque senão a cobrança em cima de si mesmo vai deixando mais pesado. E impede de trabalhar. É importante insistir e aprender onde foi que não deu certo. Aí faz diferente. Aí pode não dar certo de novo. Aí faz diferente de novo até conseguir. Mas desistir não é opção, não. E o senhor ensina a gente ver também que o que eu fiz pode não ter causado o resultado que eu queria, mas alguma coisa entrou. Sabe? Errar não é fraqueza não, meu filho. Errar é desistir no primeiro erro. Isso é uma fraqueza grande, desistir no primeiro erro. Certo. Aí vai aprender o quê? Nada. Só errar. Não vai aprender a consertar. Não vai aprender a fazer certo. Para finalizar, então, tem algum ponto que o senhor conhece, gostaria de compartilhar conosco, que o senhor gosta, que anima? A minha reza, que fala muito de tudo na conversão, é assim. Sou Mané Mineiro, cadê minha boiada? Sou Mané Mineiro, cadê minha boiada? Minha boiada é de 31, mas eu só vejo 30, está faltando um. Minha boiada é de 31, mas eu só vejo 30, está faltando um. Por quê? Se eu tenho 31, os 31 são importantes. Então eu não vou largar o 1 por causa dos 30. Se eu tenho 31, 31 são meus. E os 31 são do meu cuidado. Se faltar um, então não deu certo. Tem que ter tudo. E eu vou buscar esse um que está faltando, seja lá onde ele estiver. Que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a entidade que o senhor é. Graças a Deus. É importante insistir e aprender onde foi que não deu certo. Aí faz diferente. Aí pode não dar certo de novo. Aí faz diferente de novo até conseguir. Mas desistir não é opção, não. E o senhor ensina a gente ver também que o que eu fiz pode não ter causado o resultado que eu queria, mas alguma coisa entrou, sabe? Errar não é fraqueza não, meu filho. Errar é desistir no primeiro erro. Isso sim é uma fraqueza grande, desistir no primeiro erro. Aí vai aprender o quê? Nada. Só errar. Não vai aprender a consertar. Não vai aprender a fazer certo. Deus fazer. Até outro dia assim, oxalá, permite. Assim seja, Senhor.